nesse mesmo texto de João 15, ele enfatiza muito o fato de permanecermos, a verdade de permanecermos nele. Permanecer nele é viver em santidade. Diga comigo, santidade. Diga para o teu irmão, santidade. Diga, santidade ao Senhor. Mais uma vez. favor do coração do Pai e da igreja também. Santificação. Santifica. Oh, aleluia. Santidade. Santidade. Desejam isso para suas vidas, levante suas mãos e declare assim: assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo. Assim como tu és, assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo, santo, santifica. Santidade.